entrando com impulsos longe da podridão. Contra isso eu tenho escudo, não tem aplausos para quem dá voz de assalto. O desemprego aumenta, o crime torna-se o alvo no palco. Meu rap é tiros contra o opressor, desertor. Aí doutor, rolo compressor, executor. Agora sim, hoje eu sou feliz, bem longe do X. Minha diretriz não é o que você diz, nem o que quis. 2003 graus de tensão, minha versão, a redenção. Hoje eu sou ladrão da informação. O meu talento eu jamais o vendo, meu exemplo. Melhor letrista, novos pensamentos no evento. Eu não desperdicei quando eu tive oportunidade. Não é miragem, é só minha verdade, é minha fase. Bem longe do sistema sanguinário, arbitrário. Embaixo assinado por mim, rimático. Rimático, rimático. Cantando que conquisto meu espaço, porque eu digo mente parada, oficina do diabo. Um ano e três meses por lá eu passei. Um salve no momento ao I-23. 14, 15, 16, tenham fé em Deus que ele olha por vocês. Na febre de Lee foi o Peter que ficou, e a treta pelo que sei foi em Franco que começou. Pra não me esquecer, um salve pra todo Tatuapé, Vila Maria, Franco da Rocha, Araraquara, interior, assim que é. Perdi minha liberdade, hoje na Febem. O crime me arrastou, afundou. Pensei que me adiantava, achava que tava me levantando. Mas não, cada vez me afundando. O tempo se passando, a liberdade que cantou hoje no mundão. Peço paz interior pra quem lá ficou. Salve aos manos, atitude do Costa Norte, da Fazenda Pirituba, boa sorte. Conceição, só irmão, salve os ladrão. De Franquinho e Francão, as mina correria. De Taipas, que no dia a dia também se encontra. Os parceiros da 34, 35 e 36. A lealdade impera mais uma vez. Uma vez, vez. Aproveite, a chance foi lançada. Pra que o seu cano aposente a sua quadrada. Licença aqui, rapaziada, tô chegando na parada. Quem corre comigo já sabe da caminhada. Aqui PMC, negão do cabelo duro. O arte educador que acredita no futuro. Muita luz, meu Deus, pro mano que tá no escuro. Pros mano e pras mina do outro lado do muro. Menino, menina, sem autoestima. No veneno do mundão é a sina que contamina. Tem problema social, tem problema na família. E a polícia na malícia vem botando pilha. Eu não tô pedindo pena, doutor, não quero dó. Mas o futuro só vai ser melhor se não tiver pior. A televisão mostrando rebelião. Menor infrator, não tem solução. Jornal, revista, rádio, é o que interessa. O Ibope vai lá em cima e a emissora faz a festa. Liberdade, mundão, ou ficou escuro. Agora me encontro desse lado do muro. Sem saber quem é quem, cê quer ser alguém. Quer sair, quer curtir, mas tem um porém. Então, evolução é atitude, truta. Não se ilude, o que vem fácil, vai fácil, pode acreditar. Vê bem, será que recupera alguém? Ter fé é o que liga, sangue bom, segue o bem, salve. Pra mim, pra você ou mais alguém que enxerga além de um horizonte em branco, amém. Recomeçar é minha cara, eu vou de testa. Correr atrás da evolução com que me resta. Trutar, mas ou sem pressa. Vou na pura calma, irmão, só pra lembrar, a liberdade faz falta. Vê bem, vê bem, vê bem, vê bem, vê bem, vê bem, vê bem, vê bem, vê bem. Chega chega de pisar na bola. Agora a garotada tá na sua cola. Não tem raça nem cor, menor infrator. Tudo ladrão, seja como for. Infantil, juvenil, pré-adolescente. Me diz aí, aqui, sinceramente. Jovem do bem, adolescente, carente. A sua gente tem medo da minha gente. Sem me entregar, vou sair desse lugar. É tudo que eu perdi, um dia vou recuperar. Vou cantar e rimar muito, mais que o além. Não quero me recordar do tempo perdido na Febem. A culpa foi de quem? Aí não sei dizer. Sociedade me condena, tenta me responder. Sei que eu não sou santo, também não sou culpado. Veio promotor guiado pelo diabo, parece coisa satânica. Ó sangue bom vai corroer na mente dele até chegar no coração. Tipo assim, meu irmão, o final você já sabe. São vários irmãozinhos parando atrás das grades. Enquanto o nosso povo vai sendo encarcerado, quem gasta o dinheiro é o corrupto safado. Por outro lado, rima não vou desperdiçar. Sou face ativa do gueto, irmão, sem me entregar. Sem me entregar, eu vou sair daqui pra recuperar. Sair daqui pra recuperar.